asas ao kamikaze, seus desejos supremos. Um gole de delírio em meio clima tenso. Valor de pensamento que cresce junto com o tempo, pra percorrer todo o caminho até os ouvidos sedentos. De formação descartável, um clima sempre estável, onde tu é presa, cercada por diversão de mercado. Você é teleguiado ou anda livre com o vento, faz o que é necessário ou vive morto por dentro. Final já até tô prevendo, não vai ter chance aos lentos. Essa corrida é desleal, é caça contra jumento. Os tiram de onde não tem, outros esbanjam seus bens. TV de plasma é a atenção mais nova que te detém. É a redoma de vidro, os olhos cegos de cores. A chuva de interesse regou o mal com suas dores. A diversão de domingo ainda é meu caderno. Caneta azul, ponta fina, um céu lindo e aberto. Um instinto vivo no inferno, sobrevivência é o lema. Obrigação é ser caça, onde a maldade é serena. Eu fujo desse dilema, roteiro vira o clichê. Noticiário macabro pra te chocar ou deter. O coração sabe ler, a mente sabe guiar. O que se deve dizer, sem se perder nesse mar. A página que eu vou virar, não quero nem relembrar. Os que fizeram por merecer, eu não querer no meu lar. Palavra vai fermentar o bolo da massa cinzenta. Complico pra prosperar, verso que te alimenta. Fomentar nessa escala, sempre um passo à frente. Ótica carioca, vendo o mundo decadente. Influente, residente, forasteiro integrado. Dedico aos que são parentes, respeito de aliado. O verdadeiro legado, poucos aqui do meu lado. Me apresento concentrado, iniciando contato. Olhos que dão alcance e os que subestimaram. Olhos que veem horizontes que não enxergam ao lado. O sol é quente e pesado, os prédios tocam o céu. Pessoas com suas vidas carregam a cruz, o troféu. Segundos de glória, vitórias, várias derrotas. Eu aprendi a ver o mundo dando a mão à palmatória. Em mim, vive a correnteza que despreza toda a reza. Na lamúria cansativa e ilusória, senti que posso ser o rei que vive a pressa que liberta os segundos de glória nessa trajetória. Em mim, vive a correnteza que despreza toda a reza. Na lamúria cansativa e ilusória, senti que posso ser o rei que vive a pressa que liberta os segundos de glória nessa trajetória. Ei, é nós o Wallace, R.A.T. Expresso 22, pra tudo bom, ficou assim. No feijão com arroz, procura cura, expondo minha loucura. Expresso 22, tá tudo muito bom, onde meus irmãos rimam. Cresça na medida em que te subestimam. Escrevi minha fala, registrada, nós o Wallace. Não vamos ficar calado, em meio a dias virados. Mas és nós só, nadando ao contrário. Escrevo minha história, por trás do pessimismo existe esperança. Por trás de toda virtude existe vingança. Mas a vida ainda há de dar muita surra. Engula toda sua convicção burra. Só somos profundos por vaidade. Só somos do bem por pura maldade. Nesse instante, não fique tão à vontade. Eis o fluxo da marginalidade distante. Apenas um liberal de carne libertina, de alma libertária, que arrisca uma rima. Mentes ordinárias nunca vão entender ideias extraordinárias. Em mim, vive a correnteza que despreza toda a reza. Na lamúria cansativa e ilusória, senti que posso ser o rei que vive a pressa que liberta os segundos de glória nessa trajetória. Em mim, vive a correnteza que despreza toda a reza. Na lamúria cansativa e ilusória, senti que posso ser o rei que vive a pressa que liberta os segundos de glória nessa trajetória. Como assim fugir, me atropelar ninguém? Quem deixa se iludir, não cumpre as horas. Antecipar o fim e o que corre além. Levo o que for ruim, revigo a rima. Com rumo sem fugir, me atropelar ninguém. Quem deixa se iludir, não cumpre as horas bem. Se antecipar o fim e o que corre além. Levo o que for ruim, revigo a rima. O sonho ele te empolga, você começa a acreditar naquilo, te dá uma coragem, uma força. Agora, toda vez que eu tentei me adequar à realidade, eu fui extremamente infeliz, sabe? Você começa a pensar nas dificuldades, em tudo que pode dar errado. É a sabedoria dos medíocres, a segurança, o bom senso. Você não pode ousar, tentar fazer diferente. quando você depende do reconhecimento alheio, é uma merda. Porque você não pode simplesmente existir. A sociedade é que tem que dizer que você merece existir e ser feliz. E é nisso aí que os medíocres dominam. Porque eles são a maioria. Então, isso aqui virou o império da mediocridade. Bom é ser igual. Bom é ser ruim. O problema é que a gente vive numa merda tão grande que as pessoas precisam se agarrar a uma esperança ou acreditar em alguma coisa pra não entrar em depressão profunda ou pra não se matar.